Aê, cambada, aqui quem fala é o Cocô, vocalista do Cheetahs até a morte. É isso aí, pô. Depois do show que detonou o Mogi Guaçu, Cheetahs até a morte e Inimigos do Ritmo juntos. No show que vai explodir Águas de Lindóia e região. E a fruta da capa de janeiro tá com o dedo no nariz. A mina de fevereiro tem piolho no cabelo. A bruta de março tem pelo na palma da mão. A mina do poço de abril tem cabelo no peito e chama Ricardo. É a minha revista de mulher. Revista de mulher, pelo. É dinamite pura. Cheetahs até a morte, Inimigos do Ritmo juntos. Na noite que vai destruir Águas de Lindóia. A mina de setembro com os 44 e usa cueca. A garota do mês de outubro vem nos pastel de pelo. A mina de novembro faz a Barbie coça o saco. A mina do poço de dezembro é porteiro de boate. É a minha revista de mulher. Revista de mulher peluda. Cheetahs até a morte, Inimigos do Ritmo. O mau gosto. A grossa. Seria gratuita. A falta de bom senso. Juntos num só show. Venha conferir os acordes repetidos, as letras apelativas e as vozes desafinadas. Cheetahs até a morte e Inimigos do Ritmo para detonar Águas de Lindóia. Porra, meu, caralho, meu. Desligaram a porra do microfone de novo, meu. Foi seus filha da p***. A gente somos artista, caralho. Liga essas p*** desse microfone. É, quem falou que a gente somos apelativo, meu? Apelativo é sua avó, aquela p***. Boom!